Olá, pessoas que costumam ouvir o Deu Ruim ou qualquer outro podcast. O nosso episódio de hoje começa com um Deu Ruim de verdade que a gente nunca gostaria de anunciar. Perdemos nosso companheiro Diego Mesa, vítima de um acidente. Ele faria aniversário hoje. Foi ele também que veio aqui em casa me ensinar como gravar direito, que tipo de hardware comprar, que programa usar na edição, e era ele quem fazia as capas dos episódios. O Diego era tão apaixonado pela RadioSense, pelo que ele fazia, pela podosfera no geral, que mesmo hospitalizado e tendo que passar por duas cirurgias, ele mandou áudios várias vezes para mim perguntando sobre o podcast. Uma vez, quando a minha mãe perdeu sua melhor amiga, eu ouvi ela dizer que sempre que alguém morre, tudo que ela consegue escutar é o silêncio. A gente resolveu preencher esse silêncio da edição de hoje com a voz do Diego, ainda antes do Deu Ruim número 1, perguntando pra gente o que a gente imaginava pro podcast pra ele poder fazer a arte. Fechou.